Queridos amigos e amigas de fronteiras, hoje quero falar com você com o coração aberto, de maneira sincera e verdadeira, como sempre fez. Chegamos ao momento decisivo, um ponto de virada na história de nossa cidade. Esse discurso não é só um fechamento de uma campanha, é o início de uma nova Fronteiras, construída com a força e a vontade do povo. Primeiro, quero agradecer profundamente a cada um de vocês que nos recebeu em suas casas, que me ouviu e confiou em nossa mensagem. Percorremos cada rua, cada bairro, conhecendo de perto as histórias e os desafios que o nosso povo enfrenta diariamente. Nossa campanha foi feita com humildade, com os pés no chão e, acima de tudo, com o coração voltado para as necessidades de cada cidadão de Fronteiras. Essa campanha não foi de promessas vazias, foi feita com a verdade, com o compromisso real de transformar nossa cidade, de trazer uma vida digna para cada homem, cada mulher e cada adolescente que aqui se vive. E sei que não será fácil, mas quando olho para cada um de vocês, vejo que juntos somos capazes de superar qualquer obstáculo. Me lembro de cada conversa que tive com vocês durante essa caminhada. Como a com a Dona Maria, que lutou sozinha para criar seus filhos e me disse: Genilson, o que queremos é uma vida digna e oportunidade para os nossos filhos. Eu também sei o que é lutar e batalhar por uma vida melhor. Vi minha mãe, Dona Maria de Alexandrina, criar seus filhos sozinha, com dignidade e honestidade. E por essas histórias, que são a minha e a de vocês, eu estou aqui com firme propósito de lutar por uma Fronteiras mais justa e igualitária. Amigos, o futuro de Fronteiras está em suas mãos. No próximo dia 6 de outubro, vocês terão o poder de decidir se queremos continuar enfrentando as mesmas dificuldades de sempre ou se queremos dar um passo à frente para um novo tempo. Uma nova forma de governar, com transparência, honestidade e comprometimento real com o povo. Eu peço que, quando estiverem frente a frente com a urna, pense nas nossas crianças que precisam de uma educação melhor. Pense nas nossas famílias que merecem saúde de qualidade perto de suas casas. Pense nos trabalhadores que todos os dias lutam para garantir o sustento de suas famílias. Pense nos sonhos de cada jovem que busca um futuro melhor. Esse voto não é por mim, é por vocês. É por uma Fronteiras para todos nós. Eu sei que muita gente ainda não acreditava que chegaríamos até aqui. Dizia que nossa campanha não teria força, que não tínhamos os recursos necessários. Mas o que eles não entenderam é que a nossa maior força é o povo. E é com essa força, com a união de cada um de vocês, que vamos mostrar que Fronteiras pertence ao seu povo e o futuro será construído por nós. E quando vocês estiverem na urna, eu peço que, com o coração e a consciência tranquila, digite o 13, não apenas por um nome, mas por um projeto que representa esperança, trabalho e dignidade. Digitar o 13 é acreditar que é possível sim fazer diferente, que é possível sim construir uma cidade onde todos têm voz, onde todos são respeitados e onde a administração pública trabalha para o bem comum. Meus amigos, esta é a nossa hora. Este é o momento de virar a página da história de Fronteiras e começar um novo capítulo, onde cada cidadão tem o orgulho de dizer que vive em uma cidade que cuida de seus filhos, que respeita seus trabalhadores e que oferece a oportunidade para todos. E não é só uma escolha sobre o presente, é uma escolha sobre o futuro que queremos deixar para as próximas gerações. Cada um de vocês tem um papel fundamental nessa decisão. E eu confio no poder de vocês, eu confio no povo de Fronteiras. Vamos juntos fazer uma fronteiras que seja de todos nós, uma fronteiras onde a dignidade, o respeito e o trabalho sejam a base de tudo. Vocês são a chave dessa transformação. Muito obrigado a cada um de vocês que acreditou nesse projeto. Obrigado por tanta confiança, por cada gesto de apoio, por cada palavra de incentivo. E eu estou aqui, de coração aberto, e afirmo, com vocês, nós vamos transformar fronteiras. E com a força do povo, no dia 6 de outubro, vamos confirmar a vitória do 13 nas urnas. Conto com vocês e sigamos juntos até a vitória por uma fronteiras melhor, mais justa e mais forte para todos. Por aqui nos despedimos do nosso horário eleitoral aqui no rádio. Agradecemos o carinho e a compreensão de cada um de vocês e levamos o nosso desejo de mudança, pedindo o seu voto de confiança, o voto da esperança, o voto do 13 de Genilson Sobrinho, prefeito, e Zeldon vice. Pense bem, o seu voto irá decidir os próximos 4 anos da nossa querida Fronteiras. Dia 6 de outubro, domingo agora, vote 13. Um abraço. Começa agora o programa dos 55. Eu diz prefeito de novo. 55. Vice Doutor Norberto. Alô Fronteiras, o último programa dos 55 nessa campanha de 2024 está no ar. Olá, povo da minha querida e estimada cidade Fronteiras. Hoje, nosso último programa. Mas aqui, feliz por tudo. Feliz pela caminhada, feliz pelas visitas que fizemos, pelos contatos que tivemos. Lamentar aqui porque não tive como adentrar todas as casas de amigos e amigas do nosso município. Além de administrar o município, ainda com esse mandato, administrar uma eleição e com todos os desafios, mas sempre com os pés no chão. Então a minha mensagem hoje é de agradecimento a todos que colaboraram e que colaboram com essa campanha que vem se destacando nos últimos anos como uma campanha tranquila, serena, calma e com a previsão do maior resultado de toda a história. Como disse anteriormente, fruto de todo o trabalho que já fizemos ao longo de todo o tempo. Mas é que eu quero expressar a minha mensagem de agradecimento ao nosso vice, Dr. Norberto. Agradecer aqui a todos os candidatos a vereadores pelo apoio. Agradecer aqui a minha família, minha esposa, Zildênia, eu de filho, Pedro Jaime, aos meus irmãos, aos meus pais, aos meus amigos e militantes de uma vida toda, pelo apoio, pela dedicação e sempre estarem juntos comigo em momentos difíceis. Eu tenho amigos aqui que me apoiam desde a minha primeira eleição para vereador em 92. Gente, muito obrigado ao povo da minha fronteira. De todo o meu coração, a cidade que amo porque nasci no tanque e lá estão minhas origens. Isso eu digo com muito prazer. Amo Fronteiras, amo o nosso povo e a eles procuro me dedicar porque, como sempre digo, quem ama cuida. Então a minha mensagem hoje é de agradecimento a Deus por aqueles que abraçaram essa causa, por aqueles que estão levantando a bandeira dos 55, por aqueles que vieram nos apoiar, famílias, lideranças políticas que nunca estiveram conosco, que decidiram nos apoiar. Eu sou grato a vocês e a responsabilidade que tenho aumenta mais ainda por acreditarem nesse projeto, por acreditarem no prefeito Eudes, como diz a Bíblia: quando o justo governa, o povo se alegra; quando o homem perverso governa, o povo geme. Espero que a alegria continue nesse próximo mandato, trazendo progresso, paz e alegria para o nosso povo. Aproveito aqui para pedir o seu voto. Você que está indeciso, que ainda não decidiu, preciso do seu voto. Vote no 55, vote Eudes e Norberto para o progresso continuar. Muito obrigado, povo da minha terra. Amo todos vocês. Um grande abraço e até a vitória. E é isso, meu povo, a gente vai ficando por aqui e até o dia 6, quando estaremos comemorando a vitória dos 55. Eu diz prefeito de novo, vice doutor Norberto, tchau. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Amigo, não desligue o seu rádio e, por favor, não mude de estação. Pensa. Estamos iniciando pela Fronteiras FM, mais um programa Cristo é a Resposta. Na apresentação, irmão Marquinhos, direção geral, Igreja Assembleia de Deus, missão, pastor presidente Jaime Agripino Ribeiro. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Conversar com meu pai. Sepulta o ciúme e fica em paz, pois eu não vou deixar levar o que é meu. Podem até planejar me vender, ou então rasgar a túnica, dizer que eu morri, mas foi no anonimato onde eu cresci. Deus me abençoou deu graça. E quem falou de você, quem vendeu você, quem maltratou você, quem disse que você tava morto, que é o conselho, chama pro culto de ação e